Vem pro Big São Salvado. Big São Salvado. Vem você também. Vem, vem. Olha no Big São Saudade, agarradinho assim, ó. Olha, remanso. Olha, sacramento, Big São detona. Volte pra mim, por favor, eu estou te esperando. Não importa, eu sou mesmo assim. Mas por favor, volte pra mim. Meu amor, sem você eu não vivo um segundo. Nesse instante o amor se transforma profundo. E sem você, só penso em morrer. Minha loucura é uma coisa tão linda, que explode por dentro de tanta emoção, sem saber o que vai ser de mim. Então volte, vem. Volte pra mim. E aí? Por favor, eu estou te implorando. Você não pega de José, o que é considerado. Tudo estou é chorando. Hoje vem fazer uma visita aqui no Big Show. Abraço, José. Volte pra mim. Um big abraço do DJ Patrício pra você. Por favor, eu estou te implorando. Tô mentindo, estou é chorando. Mas por favor, volte pra mim. O amor é fogo e paixão que invade o meu coração. Nosso do Big. Não importa, eu sou mesmo. Ele tá chegando assim, junto. Mas o Big só já detonando. Volte pra mim. Giro de volta do geração. Abraço, Edval. Minha loucura é uma coisa tão linda. Seu mime, Dona Maria. Dentro de tanta emoção. Estou aqui. Sem saber o que vai ser de mim. Volte! Volte pra mim. Rodrigo do Pagode. O amor é fogo. Você vem curtir a saudade aqui no Remando. Olha o Rodrigo! Ele invade o meu coração, aumentando o prazer de tanta beleza. Volte pra mim, por favor, eu estou te implorando. Tô mentindo, estou é chorando. Mas por favor, volte pra mim. Socorro! Só de bola, comendo bichinho! Bora, Vitor! Olha o bala aqui! E a help! É só aqui! Aqui! mondo ci sei tu. Al di là della volta infinita, al di là della vita, ci sei tu. Al di là ci sei tu per me. La la la la la la la la la la la la la la la. Al di là del bene più prezioso ci sei tu. Al di là del sogno più ambizioso ci sei tu. Big. Saudade. Dani Big. Eita, Josiel. Polônia. I'd like to take her home, that's understood. She plays hard to get, she smiles from time to time. It only takes a camera to change her mind. Oba! Vai! É real, só no card, vai. Bora, poeta! Convite aí pra toda sexta-feira, nosso encontro marcado Super Bar Nova Dimensão, a Feliz Costa. Toda sexta-feira, nosso encontro no Super Bar Nova Dimensão, aqui mesmo na Sacramento. Quem toca, hein? Patrício vai tocar. Bichinho tá devendo, tá com falta de vir, bichinho. Do Remanso, que amiga Esmeralda. Um abraço. uma. Bora, remanso! Você foi minha noite, meu dia. De repente virou fantasia. Não passou de uma ilusão. Me guiou no caminho incerto. Afastou a tristeza de perto. E conquistou meu coração. Você foi o meu erro perfeito. Me usou sem interesse direito. Depois de amar, se foi pra não mais voltar jamais. Sinto agora uma angústia imensa, um vazio sem sua presença. Vem meu peito atormentar. É a minha porta. Minha porta está sempre aberta. Pode entrar nessa casa deserta que eu estou a te esperar. Aonde, hein? Você foi o meu erro perfeito. Gelo de volta! Gelo de chama! Depois de amar, se foi pra não mais voltar. Mas eu sei que o tempo é que dirá. De um dia você vai pra mim voltar. Me pedindo pra te perdoar. Pra ficar comigo. Mas eu sei que o tempo é que dirá. Um dia você vai pra mim voltar. Me pedindo pra te perdoar. Pra quê? Pra ficar comigo. DJ Patrício. Mas eu sei que o tempo é que dirá. Um dia você vai pra mim voltar. Me pedindo pra te perdoar. Pra ficar comigo. Vem se divertir aqui no Big Som Saudade, a verdadeira relíquia. Big Som Saudade. Big Som Saudade. Ontem eu ouvi aquela nossa canção. Eu lembrei do dia que você falou que eu era seu mundo, tudo pra você. Foi tão lindo, eu confesso, não esqueci. Saudade. saudade. Que eu era seu mundo, tudo pra você. Foi tão lindo, eu confesso. Bora, Big! Eu esqueci. Saudade! Dali, Big Sun! Valendo. Se eu não voltar pra casa, não posso viver. Aqui tão sozinho, na desilusão. A besteira que eu fiz foi deixar você. Ao meu lado só resta a solidão. Esquecer o amor que me deu. Ivana, Matilda, na Agamilão. Terra é humana, fui eu que errei. Minha dona Maria, esse casal é considerado. Sempre no Big, valeu. Olha, Remanso. E Maria da Para Jurema, com muito carinho. Vai me perdoar. Nossa, Daniel! Como é que é? Vou voltar pra tudo que era meu. Ao cruzar o portão, sei que vou chorar. Que sal. Ivana, Matilda, na Agamilão. Namor, que bom rever você, meu amor. E aí? Namor, que bom sentir você perto de mim. Que um big som. Amor, e bom rever você, meu amor. Amor, que bom sentir você. Dali, dali, dali, dali. Amor, que bom rever você. Dali, Pingui. Dali, Pingui. Ivana, Matilda, na uma, vai. Resolvi cuidar melhor de mim, pois você não sabe o que quer. Desejei ter um lindo amanhecer. Acordei numa solidão qualquer. Preciso de amor, você não dá. Preciso de calor, você não. Olha o Malen, help! Me diga como bora, posso ser feliz na vida. Você foi o melhor que eu sonhei. E só desilusão eu encontrei. E aí, Guilherme? E você já não. Gerente da área. Meu amor. Será que tá brisado? Decida. Será que o meu beijinho, o meu carinho, nada representam pra você? Será? Será que o calor dos meus beijos já não mata a sua sede? Preciso de você, mas eu lhe quero é aqui pra me abraçar. Qual é a sua? Na rua? Não dá. Qual é a sua? Na rua? você não dá. Preciso de calor, você não está. Me diga como posso ser feliz. Nica Brasil! Você o LED som, bora Nica! Nica Brasil! Só desilusão eu entro. Ele e as princesinhas, aqui o Zeca! Você já não quer. Zeca dos Canárias na área. Decida. Será, hein? Será que o meu carinho, meu benzinho, nada representam pra você? Será que o calor dos meus beijos já não mata sua sede? O Daniel do Remanso é a Esmeralda. Eu sei, mas eu lhe quero. Ó, Daniel! Pra me abraçar. Qual é a sua? Na rua? Não dá. Dali Big Sun! No Big e no Remanso. E aí? Quando eu deixei você, seguimos rumos diferentes. Se isso foi acontecer, é esse o destino da gente. Eu só pensei em ser feliz. E agindo dessa maneira, foi tudo que eu quis. Você se foi, estou triste assim. Então eu fui reconhecer que eras tudo pra mim. Zeca dos Canalhas. Feliz, Liga Brasil do Fred Sonho e as Princesinhas. Já aqui no Big. Você se foi. Estou triste assim. Então eu fui reconhecer que eras tudo pra mim. Mais uma! José, hoje vamos fazer uma visita aqui no Big. Olha, José, um big abraço pra você. Vem, vem, amor, venha me fazer sorrir. Olha, amor, eu estou chorando aqui, longe de você. Venha socorrer o meu coração, coração. Escute, por favor, preciso de você. Venha, meu bem, mais depressa, senão vou morrer de amor. Eu estou chorando aqui, longe de você. É grande a solidão. Venha socorrer o meu coração, coração. Escute, por favor, preciso de você. Venha, meu bem, mais depressa, senão vou morrer. Amor, Vem, amor, venha me fazer sorrir. E sou saudade. E o DJ Patrício Triste. Eita, remonstra a saudade. Eu vou tentar esquecer aquele amor que eu perdi. Eu vou tentar devolver aquela dor que eu sofri. Quando eu mais precisava do teu amor, quando eu mais precisava do teu calor, você não entendeu a minha paixão, cortou em pedaços meu coração. Hoje que sente só sem ninguém, me procura e diz ser meu bem. Eu já te esqueci, eu já sou feliz com aquele amor que eu nunca quis. Eu vou tentar esquecer aquele amor que eu perdi. Eu vou tentar devolver aquela dor que eu sofri. Quando eu mais precisava do teu amor, quando eu mais precisava do teu calor, você não entendeu a minha paixão, cortou em pedaços meu coração. Hoje que sente só sem ninguém, me procura e diz ser meu bem. Vai, remancho! Eu já te esqueci, eu já sou feliz com aquele amor que eu nunca quis. Que eu nunca quis. Que eu que sua saudade. Só agora eu sei o quanto me enganei, quanto fui acreditar nas suas lindas promessas de um grande amor. Fala, remanso! Isso só me fez chegar. Olha o Baleia Help! Que os homens. O poeta do Face, amigo Vitinho, abraço! Eu mereço esse castigo por ter confiado. Olha, tem uma que ninge. Maria, as princesinhas. Vai. Vai com Deus, amor. Seja feliz. Por que eu não ser forte pra esquecer? Bora, Zeca. Um dia a gente vai se encontrar. Não tente esconder. O Endo na área. Olha aí, Guilherme, uma porra do Endo. O Endo e a Jéssica. Hoje é porra do Endo comemorando o aniversário da Jéssica. Na última quinta-feira. Você vem comemorar aqui no Remanso. Parabéns, Jéssica. A gente vai se ver algum tempo depois.

Ah, DJ Patrício. Dona Maria, estão com a gente aqui no Big, abraço. O meu Zeque, as princesinhas, para a Nica. Banda Batidão Melody, sucesso. O Elerson e Sávio, os jovens do Mix, criando novas tendências. E aí? Daniel e a Esmeralda, aqui no arremanso. Aguenta de comemorar aniversário da sua esposa Jéssica. Aqui na remansa. Parabéns, Jéssica! Já acabou, Jéssica? No fundo, sempre fomos bons amantes. E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Hoje é por conta do Wendel. Olha aí, gerente saforra. Rodrigo. Sempre fomos bons amantes. É o fim daqui. E mais uma na manha que não é remanso. Manda capricho. Chega! Espera, não é o que você tá pensando. Se acalma, a cena que acabou de ver nessa cama não passa de uma aventura sem sentimento. Faz tempo, hein? Faz tempo, já ia te contar agora. Não chora, eu só te peço muita calma nessa hora. Você precisa me escutar, não me ignora. Não tô pedindo pra você voltar. Não quero outra chance, porque sei que não mereço. Se eu errei, você também errou. Está colhendo exatamente tudo aquilo que plantou. Quantas vezes que eu quis um carinho e te pedi pra fazer amor, pra fazer amor, pra fazer amor. E quantas vezes te beijei e você só me negou. Pra fazer amor, pra fazer amor, pra fazer amor. Banda Capricho, Capricho. Pode remanso. isso. Espera, não é o que você tá pensando, se acalma. A cena que acabou de ver nessa cama não passa de uma aventura sem sentimento. Faz tempo, hein? Faz tempo, já ia te contar agora, não chora. Eu só te peço muita calma nessa hora. Você precisa me escutar, não me ignora. Não tô pedindo pra você voltar. Não quero outra chance, porque sei que não mereço. Se eu... Olha, todo sábado se encontra aqui no Remanso, todos os sábados. Comigo e sua saudade. Tudo aquilo que... Sendo que esse sábado tem Comigo e sua saudade, Brasilândia, aqui no Remanso. Detalhe, a mulherada não paga ingresso, a festa toda. Três cervejas por 10 reais. Pra fazer amor. É a promoção aqui no Remanso. Quantas vezes te beijei e você só me negou. Pra fazer amor, pra fazer amor, pra fazer amor. Tantas vezes que eu quis um carinho e te pedi. Pra fazer amor, pra quê? Pra fazer amor, pra quem? Pra fazer amor. Big Som Saudade. Big Som Saudade. A certeza de conduzir você ao verdadeiro mundo da recordação. Esquentamos, Remanso! Bora, seu mimo, Dona Maria. Eita, Big! Eita! Vixe, princesinha! Dali Big Som. Olha o Rio do Salgado já na área. Salgado super delicioso, Rio do Salgado aí pro salão. Você tirar o tiragosto aí com o Rio do Salgado. Thank you. chéri, ou la vérité. Et on que voit si ça pas vrai. Ni quelqu'un monde qui toujours qu'a veillé. Ça d'autres monde qu'a fait toute la journée. Bora, poeta! Valeu. Ei, bichinho! E o Cajigeu. E o Paulo e a Help! Écoute, ça ou qu'a discuté. Moi, v'lé ça, ça y'en qu'a trouvé en ça. Une qualité à ces moun ça là. Yo, dance. Yo ka di moun yo wè ki kankanyan. Tous les samedis yo ka gade mariage. Tant sa an madame a di an kama grada. Pesi ou patan ki moun ki maye. De gason a di avec Marie José. Même si ou essaye fè yon bitè ki vwe. Ou ke toujou ton se moun sala ka blague. Yo di yo Rodrigo do Pagode, aí Rodrigo! Meus amigos, já saudade aqui na Remãs, valeu! Viver, então só vem! Dance! Tudo só que quer passar! Dance! Dance! Você também. Vem. O Big Som vai tocar com o DJ Patrício. Vê quem vai comandar. Big Som Saudade. Eu sou Big Som Saudade. A verdadeira relíquia. Big Saudade. Agora. Abaixinha. Imagina, manha, vai! Cola da roupa neblina que corre no ar. Quando a saudade dá em cima, não escolhe o lugar. No peito da palavra mais. Gera rival do Gera Samba, aí, Marival! Só na manha, abraço! Volta pra mim. A história termina antes de começar. Desce o luar pela chuva que cai devagar. O Daniel e a Esmeralda. Só sei do jeito que está. Eu sei que não vou aguentar. Volta pra mim. E o Rodrigo, a Wendy chega e confessa. Tudo que eu disse é mentira, não vai. Será que ele mente, hein? Coisas que a gente se esquece, se tem que lembrar. amor que pode machucar. Só tem um jeito de passar. Volta pra mim. Amiga Cris, já na área. Bora, Cris, bora, Cris. Um big abraço. Só sei do jeito que está. Eu sei que não vou aguentar. Volta pra mim. Tudo que eu disse é mentira. Não vale ser lá. Volta, vai. Volta pra mim. Dali Big! Bora mais uma agarradinho. Nosso domingo aqui no remanso. Big Som Saudade. Faz um bocado de tempo que a gente. Eu preocupado querendo saber de você. Se existe outro alguém, se conseguiu ser feliz, se me esqueceu ou se ainda pensa em mim. Hoje acordei com saudade, pensei te telefonar. Saudade. Convidar pra sair pra qualquer lugar. Te abrir meu coração e dizer o quê? Eu te amo. Eu te amo tanto. Não dá pra te esquecer. Bora, bichinho, bora, bichinho. Aí é poeta. Eu sei que nós combinamos que tinha. E dar um tempo seria melhor pra nós dois. Aí, Jéssica. Já acabou, Jéssica? Tanta coisa incomum. Mas era melhor cada um. O Mag de José, o cara que arrebenta. Viver sua. Toda sexta-feira no Badamara. Seu sonho ser. Todo sábado o estacionamento da 15, não é isso? Mas. Aguarde Big Sono, estacionamento da 15. Aguarde, José. Foi de. Deve por lá. Polônia. Quando a saudade chegasse, o que ia fazer? Eu não quero mais ficar. Ela fala assim, ó. Sem você. É, Polônia. Eu te amo. Já tá com Jéssica. Não dá pra te esquecer. Bora, preta! Caçonete preta! Só eu sei. Um abraço pra você, preta! A falta que um big abraço faz, e o medo que o vazio traz na minha vida sem você. Só eu sei a falta que você me faz e o medo que o vazio traz na minha vida sem você. Alô, Cris, abraço, Cris. Sábado tem encontro, Big Show em Brasilândia. O sábado da saudade aqui no remanso. E a mulherada não vai pagar ingresso, a festa toda. No sábado aqui. A promoção da cerveja, 3 por 10 reais. Aqui no remanso. Hoje acordei com saudade, pensei te telefonar. Saudade. Te convidar pra sair pra qualquer lugar. Te abrir meu coração e dizer que eu te amo. Será que dá, hein? Não dá pra te esquecer. Ei! saudade. Dá-lhe remanso. Não me diga jamais. Tente voltar atrás. Te peço humildemente. Não, não diga que é o fim. Deus fez você pra mim. E eu vou te amar pra sempre. Me diga o que aconteceu. Por que que você quer me deixar assim? Me diga, quem foi o ladrão que te roubou de mim? Voltar atrás. Te peço humildemente. Não, não diga que é o fim. Deus fez você pra mim. E eu vou te amar pra sempre. Me diga o que aconteceu. Por que que você quer me deixar assim? Me diga, quem foi o ladrão que te roubou de mim? Me diga, o que aconteceu? Por que que você quer me deixar assim? Me diga, vai! Me diga, o ladrão. Quem foi o ladrão que te roubou de mim? Dá-lhe Big Song! Da mãe agarradinho, de coração, José. Pra onde você me levar? Eu juro, sei que vou gostar. Pra onde você for, amor, seja onde for, sempre vou te amar. Você cruzou o meu caminho, me deu seu carinho, fez me apaixonar. Assim, baixo da gama, embaixo ganhou de 2 a 0 do Botafogo. Coração no amor acreditar. E aí? Não posso mais seguir sozinho. O que eu preciso? Preciso desse seu calor. Pra onde for a sua estrada, com você eu vou. Como é que o Big Show vem? Com você eu vou. Na chuva, o céu azul. Pro norte ou pro sul, pra onde o vento nos levar. Com você eu vou pra qualquer país, pois eu sou feliz, se você comigo está. Gente, eu já vou deixando o convite, no próximo dia 1º de maio. Tem o Bingão do Trabalhador. Mas se tu for na Marambá, tem Big Show Saudade. Veja o Bingão da Grana. Se tu for na Marambá, tem umas cantadas de bingo à venda. Só chegar junto aqui com o Rodrigo da Produção. Adquirir o seu por 10 reais, viu? Pra onde você é o Fechão do Trabalhador. Seja só do Big Show Saudade. Sempre bom. E a participação do Sozão Brilhante. Do amigo Nicinho. O meu caminho me deu seu carinho. Veio me apaixonar e acendeu a ilusão, fez meu coração no amor acreditar. Não posso mais seguir sozinho, preciso desse seu calor. pra onde for a sua estrada, com você eu vou. Vem, remanso, vem, chimbora! Com você eu vou, na chuva ou céu azul, pro norte ou pro sul, pra onde o vento nos levar. Com você eu vou, bora, carniça, vou pra qualquer país. Pois eu só sou feliz Big se você comigo está. Big Som Saudade, com você a verdadeira relíquia do meu Pará. Olha mais uma na manha. E vira o remanso. Vira a viola e cante uma canção pra mim. Que fale do céu, que fale do mar, que fale da vida e de Deus, de mim e de você. Que só lhe interessa da vida poder me amar. Vem. Ir morar comigo numa ilha deserta em alto mar. Que tenha um barco para pescar, olhar ao redor e depois voltar. Que fique bem longe da confusão, da vida agitada. E à tarde, quando o sol se pôr e brilhar a lua prateando o chão, vou lhe pedir, vira a viola e cante uma canção. Vou lhe pedir, vira a viola e cante uma canção. Agora, DJs Patrício e Guilherme pra comandar o show no Big Som Saudade. Diga que você pretende tudo deixar, que só lhe interessa da vida poder me amar. Deserta em alto mar, e morar comigo numa ilha deserta em alto mar. E mais uma no Big! E aí? No fundo do espelho, onde você se brincando de se esconder. Oi, José. Seus olhos vermelhos não vão jamais apagar aquela esperança que ela tem no olhar. Solte a menina, vai. Solte a menina que ainda existe em você. Eita, menina. Sorria pra vida e recomece a viver. A sua história é tão bela e não existe outro igual. Você na sua novela é a atriz principal. Que coisa, hein? Por coisa tão pouca, você não vai. Amigo Aquino da Companhia Eventos. Está comigo aqui, braço Aquino. Deixa eu ir com o Chubig. Grande Aquino. Um big abraço pra você. Como esse sol. Você pode voar. sempre. Sempre só. Rodrigo do Pagode, toda a comitiva. Os caras que tinha saudade do Big, abraço vocês, viu? Então se toda essa vontade, os amigos do Rodrigo do Pagode. Você pode brilhar como esse sol. Você pode voar livre no espaço. Fica, vai. Ou fica presa no chão. Vamos lá, saudade. Mais uma assim, ó. Não chore, se eu não fui bom pra você. Juro que foi sem querer. Olha o Vitinho, Paulo. Eu não queria. E a Help. Ei, vai lá. Perdoa esse meu jeito de amar. Como é que eu pude deixar que você fosse me abandonar? E é o poeta, medo de chorar, né? Esqueça tudo que aconteceu. Você é minha, eu sou teu. Você não pode negar. Não pode. Tudo terminar assim. Pois você deixou marcas em mim que eu não vou conseguir apagar. Por isso chega de esperar, já não dá mais pra suportar. Tanto amor em mim, tanta saudade. Saudade. Sabe, você foi o mundo pra mim. Se você sair da minha vida, fique certa, vai ser o meu fim. Pai Dego da Sacramento, do Miguel do Remanso. Perdoa. E eu acho que o Big são saudade. Esse meu jeito de amar. Como é que eu pude deixar que você fosse me abandonar? Por isso chega de esperar. Já não dá mais pra suportar. Tanto amor em mim, tanta saudade. Sabe, você foi o mundo pra mim. Se você sair da minha vida, fique certa, vai ser o meu fim. Dali, Big Som! Bora mais uma! Saudade no Big! Big Som Saudade. Vem, que essa noite é pra nós, sóis, na magia do amor. Vem, deixa o fogo chegar, dá todo esse calor. Sem se importar com a vida lá fora, deixa a emoção esconder de uma vez a razão. Vem sem ter pressa de ir embora. Vem sem ter medo.